5.1.6.5 em 1.25.1, alterna 1.26.0. 2.5.1.2.0, mais 2.5.1. Bom dia, Otan 3149. Tantris 149, bom dia, a linha no colo de 10, 23100 graus, com 2 F. Decolagem 103149. Salvador, bom dia, tá 3149. São 3149, contato radar, suba ao nível 340, direto letra. 340, direto letra, 3149. Mótima, o 3149. Negócio. É 3149, vou em Mótima. Grato, Mótima, 3149. Chamo Centro Recife em 125.1, Alperna 126.0. 251.260, 3149. Controle Salvador, bom dia, acione identificação. Estou sob contato radar, 72 milhas nordeste do VR Salvador. Vem na proa de Bonf, no ponto ideal de descida. 325, desça para 4 no teste, ajuste no 012, salva. 4-0-0-2, toma o Gabriel. 96, acione identificação, decimal nível 050, ajuste 10012, e a chegada é com você. Também 6225, desce para 2500 pés, ajuste 1092, livre RNAV, sistema 0, reporte estabilizado. Será estabilizado, livre RNAV, 6500, 6225. 99916, desce para 4210. 4000, 996. 1961, autorizado aliás do colapso 10, 2320 graus, 61. Autorizado a cola 00, bono 961. Controle Salvador, com o 9 0. Salvador, com o 9 0. 9611, Suprema TNU, hoje eu vou 3620, e o Dael. 360, Dael, 9611. 6265, recepção final. 225, chame a torre de controle, onda noite decimal 25. 2-3-5. Salvador, bom dia, chame a 6225. O 9916 deve ser autorizado até 2500 pés, autorizado procedimento RNAVE. Na 367 inicia o procedimento, inicia o M2, recebeu o sinal de rádio impacto no 215. Isso, na posição bomb começou o sinal. Então autorizado então a RNAVE da 10, décima 2500, iniciando a partir do Serra Victor 367, voo 9996. Chegou. Não, não, no meio não, parou. Aqui, sim, segurado. Canal 6, 2, 4, direito no 209. 209, direito, estabilizado a aeronave da 190 Campo Avistado. Mais uma vez no meio, completa sinal. No procedimento, a aeronave de INSS chama torre de controle no número 8.95. Completa sinal da aeronave da 10. A torre agora 1895, pro voo 9906. Com 1961, chama torre de controle em 1.8.95. Continuando 961, chame Recife 125 decimal 1. Recife 125 1. 125 1, voo 9961, na ponte. Salvador, muito bom dia. Voo 9906 estabilizado, aeronave da 10, passo Serra Victor 372, estabilizado, Campo Vista. Voo 9906, bom dia, estabilizado, Cessna 50, vento variável com 2 gás. E voo 0, 190, 9906. Brasil no meio, Santos 32, 1, 2, 1, senha. É Fox Miguel, parabéns, sabido. Não é que Fox Trot Serra.